Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu estou recebendo aqui no estúdio, neste momento, candidato a deputado estadual pelo Partido da República, PR, Eliseu Liberato, ele que concorre com o número 22.220. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da RCI. Vamos conversar um pouco aí, apresentar, né, a população, quem é o candidato, quais são as propostas. Eliseu Liberato, que é vereador aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Enfim, a candidatura surgiu aí até com sequência desse trabalho na Câmara Municipal. Exatamente. Foi uma cobrança do partido também, para que nós pudéssemos participar. O nosso presidente estadual nos cobrou, nos colocando da seguinte forma, que o PR nunca teve alguém com potencial de experiência, de integridade, e que pode somar muito na Assembleia Legislativa. E eu relutei bastante em função de que naquele momento era só o Chapão, e o Chapão é acima de 40 mil votos, e eu sei que é muito difícil, e muitos candidatos. E no decorrer das conversações aconteceu uma boa coligação, ficou PR, PRB, Avante, PHS, uma legenda muito boa, não tem nenhum deputado estadual nessa legenda. Nós temos 64 candidatos, dois que fazem acima de 30 mil votos e o restante tudo abaixo desses 30 mil votos. Nós devemos eleger quatro candidatos estaduais, talvez o quinto, dependendo do desempenho dos demais na legenda, mas todavia, segundo a informação dos dirigentes de cada coligação, que faríamos quatro, tendo assim a possibilidade de elegermos aí deputado com 25 mil votos ou até menos. Isso nos motivou a participar do pleito, porque se tornaria-se uma chapa viável, uma legenda de viabilidade. Então me coloquei à disposição e para contribuir nesse pleito e também, se for o propósito de Deus, eleito ser um deputado comprometido com a nossa cidade, com a nossa região. E essa é uma pergunta, inclusive, que eu estou fazendo, né, a todos os candidatos que passam aqui pela bancada, com relação à viabilidade, justamente. O cálculo que vocês fazem na coligação é esse, em torno de 25 mil votos? Exatamente. Foi o que a direção nacional, estadual nos passou, em conjunto com os demais que conhecem, os 64 candidatos. Eu não conheço todos, conheço alguns. Então tem essa boa probabilidade de eleição com 25 mil votos, ou até menos. Lógico que esse é um pleito diferente. Nós conversamos aqui nos bastidores, é um pleito que a gente encontra muitas pessoas decepcionadas com a política e querem votar branco ou nulo, até abstenção. Isso certamente vai prejudicar um pouco, né, as questões das legendas. Nós não sabemos ao certo se isso nos beneficiará ou nos prejudicará, mas estamos trabalhando de forma intensiva que essas pessoas vote consciente, né? Foz do Iguaçu nunca precisou tanto de eleger deputados federais e deputados estaduais para representar a nossa cidade, a nossa região, trazer os recursos, cobrar investimento do governo do estado, do governo federal na nossa região, que é muito importante. Então nós estamos fazendo esse apelo à população de Foz do Iguaçu: avalie os candidatos, vê quem tem melhor viabilidade, as propostas, as experiências, e vote consciente. Se não fizer assim, Guilherme, Cascavel elegeu na última eleição 5 deputados estaduais e 4 federais. Hoje tem 4, porque o prefeito renunciou o mandato na Câmara para assumir, na Assembleia para assumir como prefeito. Então eles votam conscientes. E nós aqui, às vezes, a nossa população acaba perdendo essa oportunidade de elegermos bons representantes para a nossa cidade. Estamos sendo ouvidos não só em Foz do Iguaçu, mas em vários municípios aqui do extremo oeste do Paraná. Como é que está justamente essa campanha, esse diálogo com lideranças nos municípios próximos aqui, para que seja possível também obter votos nessas cidades? Eu estou trabalhando de forma mais intensa até Céu Azul, com as lideranças evangélicas, com as lideranças de amigos nossos, amigos dos Correios estão nos ajudando em algumas regiões. E não adianta também te estender muito, depois você não pode atender os compromissos. Eu sempre tenho falado que eu prefiro não me eleger do que eleger depois de não cumprir aquilo que a população espera de nós. Vou ter voto, muitos votos também fora dessa região, mas de amigos, de pastores, de amigos também dos Correios que nós temos, e amigos de amigos nossos também que estão fazendo esse trabalho. Só que o compromisso é com essa região nossa, e lógico, o deputado estadual vai representar todo o estado do Paraná, todas as ações que for necessário, nós estaremos atuando, defendendo o nosso estado em todo, em várias questões que nós temos aí à frente, né? Tem a questão do pedágio, tem as questões de impostos, que alguma situação precisa ser revista, de aumentos que foram feitos, e aí nós estaremos atuando, defendendo todo o estado do Paraná. E antes até de entrarmos na questão das propostas, né, das bandeiras que você pretende levar ali para a Assembleia Legislativa, caso seja eleito, vou até pedir para que você se apresente um pouco para o público aqui da região, porque é aquela história, né? Eliseu Liberato já foi secretário municipal aqui na cidade de Foz do Iguaçu, é vereador atualmente. Como é que podemos até... Conte um pouquinho da sua trajetória aqui na cidade para que as pessoas possam conhecer um pouco da sua vida aqui em Foz do Iguaçu. Eu cheguei em Foz do Iguaçu com 11 anos de idade, meu pai veio trabalhar na Itaipu, então me considero iguaçuense, que tudo que eu tenho, um pouquinho que eu tenho é daqui, meus filhos nasceram aqui, casei aqui, sou funcionário público há 30 anos, em março agora fez 30 anos, sou auditor contábil e tributário consultor, licenciado para desempenhar o mandato de vereador. No executivo fui chefe de divisão de várias divisões, diretor de fiscalização, diretor de recursos humanos, 3 vezes secretário de administração em 3 gestões diferentes, e agora estou servindo ali na Câmara de Vereador como vereador no meu primeiro mandato. Sou casado com a Terezinha, minha esposa, dia 21 agora fez 33 anos de casado, tenho um casal de filhos e um neto. Amo essa cidade, essa nossa região, e estou aqui para defender não só na Câmara de Vereadores, e se Deus tiver um propósito, na Assembleia Legislativa, a nossa cidade de Foz do Iguaçu, a nossa região, o nosso estado do Paraná. E a gente sabe da importância da representatividade, né, na Assembleia Legislativa. Na última eleição, nós tivemos 2 deputados estaduais eleitos, né? Um deles era justamente o prefeito Chico Brasileiro, que depois anunciou o mandato para exercer o cargo aqui em Foz do Iguaçu. Anteriormente, tivemos uma situação similar, que era o então, né, deputado Reni Pereira, que se elegeu prefeito e aí renunciou lá na Assembleia Legislativa. Enfim, Foz do Iguaçu nos últimos anos tem tido pouca representatividade lá na Assembleia e nos diálogos com o governo do estado. Quais são até as bandeiras? O que é que você pretende levar aí se eleito deputado estadual? Uma das questões que a gente sempre defende é a defesa da família tradicional e cristã. Então nós somos contra a ideologia do gênero, somos contra o aborto, apesar que o aborto, a discussão é a nível nacional, né, no Congresso Nacional, mas é uma bandeira que nós defendemos, porque o dom da vida é Deus, nós, seres humanos, não podemos interferir nessas questões, e até porque já tem leis hoje que podem fazer algumas situações de aborto, e acho que é o suficiente. Eu quero trabalhar muito contra a corrupção e o desperdício dos recursos públicos, como estão fazendo aqui na Câmara de Vereadores, e também cobrar ações do governo do estado na nossa Foz do Iguaçu, na nossa região, principalmente na área de saúde. Hoje o governo do estado investe muito pouco no hospital municipal, que atende toda a 9ª Regional de Saúde, e o município de Foz do Iguaçu acaba subsidiando parte desses atendimentos. Então, nós precisamos da mão forte do governo do estado, atuando em Foz do Iguaçu nas questões de saúde, para que nós possamos ter uma atenção básica mais estendida também para a nossa população. Então, se o município, o governo do estado investir mais no hospital municipal, os recursos que hoje o município investe lá pode estar carreando para a atenção básica, que falta hoje medicamentos, falta, tem questões de fila de espera em consultas, exames, né, na questão de ortopedia, nós temos uma lista enorme de fila de espera. Oftalmologia, temos quase 8 mil pessoas na fila de espera. Então, a gente precisa que o governo do estado venha atuar de forma firme aqui em Foz do Iguaçu, e nós vamos estar cobrando isso, trazendo o governador aqui para que ele veja a nossa situação. Nós temos atendimento dos brasiguais que não são contemplados no repasse da tabela SUS. Então, o governo do estado tem esse compromisso com Foz do Iguaçu, tem feito muito pouco nos últimos anos. Nós temos uma situação de segurança pública, que nossa cidade é uma cidade fronteira, e precisa muito, né, nossos policiais militares, civis, a guarda municipal, os policiais federais, policial rodoviário, faz um trabalho excelente, mas carece de mais recursos, mais viaturas, mais investimento. Nós temos um batalhão de fronteira que hoje é Marechal Cândido Rondon, que deveria ser em Foz do Iguaçu. Então, por falta de representatividade, nós perdemos né? São 120 homens hoje trabalhando e volta e meia vem fazer algum trabalho aqui. Nós precisamos que haja um destacamento maior do Batalhão de Fronteira aqui em Foz do Iguaçu, se não for possível trazer um Batalhão de Fronteira, mas trazer mais o trabalho desses homens aqui em Foz do Iguaçu. E uma situação muito preocupante nossa é a questão da geração de empregos. Hoje nós temos um distrito industrial, nós fizemos alterações na lei o ano passado do distrito industrial, ampliamos ela, tornando o distrito empresarial, agregando alguns benefícios, mas mesmo assim hoje há muitos terrenos vazios lá. Esses terrenos são vendidos subsidiados, R$ 7,00 o metro quadrado, para pagar em parcelas a longo tempo. E assim mesmo nós não estamos conseguindo fomentar aquele distrito industrial. Então nós precisamos uma linha de benefício fiscal do governo, do Estado, de ICMS, para nós atrairmos novas empresas, novas indústrias, e até mesmo essas que já estão também serão beneficiadas, para que elas possam investir mais, gerar mais empregos. E o governo do Estado deve isso, porque muitas regiões do Estado já têm esses benefícios e Foz não tem. E é uma cidade muito importante para o Estado, e nós aqui temos muitas pessoas desempregadas, muitos jovens hoje estão vindo ainda das faculdades e precisam estar sendo alocados nesse mercado de trabalho. E uma questão também bastante importante que será tratada agora no próximo mandato é a própria questão do pedágio, né? A gente sabe que os contratos terminam ali em novembro de 2021, os contratos atuais do pedágio aqui no estado do Paraná. Qual que é a sua postura até com relação a este assunto e que tipo, né, de propostas você vê que possa ser adotada, né, possam ser adotadas para melhoria da questão dos pedágios, da mobilidade, da estrutura das estradas aqui no Paraná? O pedágio ele é importante, né? Ele melhorou bastante a infraestrutura viária. Todavia, nós pagamos na BR-277 o pedágio mais caro, acho que, do mundo. Né? O governo federal fez licitações alguns anos atrás e em rodovias que hoje paga-se muito menos. Tem alguns lugares que paga 15% do valor que nós pagamos aqui em Foz do Iguaçu e em rodovias já duplicadas. E nós aqui temos só um pequeno trecho duplicado. Precisamos rever a situação. Não que sou contra o pedágio, sou desde que se pague o valor justo e haja comprometimento da duplicação da BR-277. Pelo período que já está sendo comprado, nós devíamos já ter duplicado até Cascavel e, quiçá, já adiantado aí para até Guarapuava um pouco mais. Então, nós precisamos estar cobrando, espero que os deputados que venham ser eleitos também tenham essa mesma visão para que o próximo governo possa fazer uma revisão desses contratos e, quando for licitar no valor coerente para a população. Porque isso encarece tudo, principalmente Foz do Iguaçu, que está aqui no final da BR-277, isso encarece para o consumidor final, encarece também para as indústrias que estão instaladas ali no distrito industrial, e quem paga essa conta acaba sendo a população da região. Pois é, um assunto aí que certamente estará em debate, né, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, enfim, fundamental aí para a questão da mobilidade. Falando ainda de assuntos que estarão em debate na próxima legislatura, vamos acompanhar também muitos debates sobre educação aqui no estado do Paraná. Hoje, inclusive, temos um debate, né, com candidatos ao Governo do Estado aqui na cidade de Foz do Iguaçu, com foco nessa questão. Alguma proposta específica para essa área de educação? Exatamente, nós vamos trabalhar com os diretores de escolas, ver as questões que eles necessitam, precisam de alguns investimentos em muitas escolas, quadras de esportes. A própria Unioeste precisa de investimentos para com os servidores que lá atuam, melhorias que precisam ser feitas, e nós estaremos trabalhando nesse sentido. Se o governo do Estado não puder fazer, nós vamos fazer através de emendas impositivas. Conheço muito de orçamento, tanto municipal, estaremos atuando também no orçamento do Estado e cavucando tudo que for necessário para a gente fazer a emenda e privilegiar a nossa cidade aqui, a nossa região. Mas essa é uma pergunta até que eu ia fazer, porque a função do deputado, né, um deputado estadual, tem a ver aí com elaborar leis, né, deliberar sobre assuntos relacionados a leis, mas também fiscalizar o governo do Estado, as diferentes ações ali. Essa formação justamente que você tem nessa área, essa experiência na área administrativa, isso auxilia também nesse processo específico? Contribui bastante. É um exemplo aqui na Câmara de Vereadores. Nós temos contribuído muito, até com os demais colegas que têm menos experiência, têm muita vontade, mas depara com com uma situação que não tem muita experiência, mas são pessoas humildes, têm nos procurado, nós temos ajudado dentro daquilo que nós, está ao nosso alcance. E também muitos deputados são eleitos com muita vontade, mas chegam lá e deparam com uma situação difícil. A gente sempre fala, o pós-eleição que é o mais complicado. Porque chega com vontade, mas não conhece um orçamento, não tem uma experiência de legislação, e aí acaba patinando, e aí a população acaba perdendo em muitas situações. Graças a Deus, tenho essa experiência de 30 anos de servidor público, conheço a administração pública, conheço muito bem a legislação tributária, a Constituição Federal, a questão de orçamento, que é muito importante, onde o deputado vai atuar para ajudar a sua cidade, e nós vamos atuar forte nesse sentido, vamos cavucar, porque tem as emendas impositivas e tem as emendas programáticas. E aí nós vamos fazer esse trabalho, dentro possível também coletivo, para ajudar aqui a nossa região. Estamos chegando já ao final dessa entrevista, né? Conversei aqui com o candidato a deputado estadual pelo Partido da República, PR, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, Eliseu Liberato, número 22.220. Mas ainda sobra um tempo até para você trazer aqui uma mensagem aos eleitores que nos acompanham, né, a respeito aí do porquê votar na sua candidatura. Eu quero agradecer também, Guilherme, esse importante espaço, a toda a população de Foz do Iguaçu, os meus amigos servidores, colegas servidores estaduais, municipais, os irmãos católicos, evangélicos, de outras denominações religiosas que estão nos apoiando. E quero dizer para vocês que, se for o propósito de Deus e Eliseu Liberato for eleito, vocês terão um deputado comprometido com a nossa população da região de Foz do Iguaçu, com a população do estado do Paraná, defendendo aquilo que é necessário na Assembleia Legislativa e sempre a favor do povo, da população. Porque ser deputado não é ter status, não é ter benefícios, mas é a missão de ajudar a população, como é assim a missão do padre, como a missão do pastor, e o político também tem que ter isso como missão. E nós estamos encarando, né, tanto na Câmara de Vereadores, como se Deus tivesse propósito de ser eleito, também na Assembleia Legislativa, uma missão para ajudar a nossa população naquilo que estiver ao nosso alcance, e a população pode nos cobrar que estaremos realmente buscando o melhor para a nossa cidade, Foz do Iguaçu, para a nossa região, para o nosso estado do Paraná. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos, nessas eleições, votar consciente e elegermos pessoas que realmente possam fazer a diferença nos próximos 4 anos. E daqui a pouquinho essa entrevista com o candidato Eliseu Liberato estará disponível na íntegra no nosso site, sempre-rci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.